Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt. Quando chegamos a esta altura do ano, é normal que possamos olhar para o calendário e conferir muitas feiras e festas do queijo e afins um pouco por todo o lado da região da Beira Serra. Penalva do Castelo, Tábua, Celurico, Ceia, Manteigas, Gouveia. E mesmo lá para o meio de março, quando as festas e as feiras do queijo começam a anunciar o seu final, no tal fim de semana de 16 e 17 de março, temos dois locais com anúncios de grandes festas e feiras do queijo e afins. Fornos de Algodres e Oliveira do Hospital. Acaso até para perguntar se há queijo para tanta feira. Mas já lá vamos. Se olharmos agora para o outro lado, isto é, deixarmos as festas e as feiras e olharmos para as PMEs, as pequenas e médias empresas, constatamos que o tecido nacional tem mais de 300 mil PMEs. Só que dessas 300 mil, 95 mil são na zona da Grande Lisboa e mais de 60 mil na zona do Grande Porto. Se olharmos para o top 10 dos distritos por pequenas e médias empresas, constatamos que Coimbra está no nono lugar, com pouco mais de 11 mil PMEs, e Viseu está no décimo lugar, com pouco mais do que 9 mil pequenas e médias empresas. Isto é, parece que temos mais festas e feiras do que pequenas e médias empresas. E as pequenas e médias empresas é que são fundamentais para fixar pessoas, gerar riqueza, assegurar desenvolvimento e futuro. Mas perguntará o ouvinte, é mau termos festas e feiras do queijo? Bem, talvez sejam demais. Talvez poderia ser feito um calendário de geografia alternativa e agora dar mais dimensão ao evento para que ele pudesse ter outro impacto. Mas é certo que fazer festas e feiras do queijo não é mau. Não é mau de todo. Mas também parece evidente que há feiras e festas a mais e empresas a menos. Cash Resto Zero. Um olhar sobre a política, a economia e as pessoas. Cash Resto Zero. A opinião na Boa Nova. Cash Resto Zero. Com Vítor Neves. Apoio R6 Living. Tudo discute. Saiba mais em r6living.pt.